Aí, guerreiro, tá querendo parar, tá querendo desistir? Por quê? Levanta a cabeça, olha o que Deus diz pra você. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Quando quiser desistir, irmão, para pra pensar. Lembra da luta que foi pra começar. Não importa o que aconteça, cê não pode recuar. A guerra começou agora e você já quer parar. Não desista, guerreiro, não importa o problema. A luta tá difícil, mas sei que não vale a pena. Olhar pra trás agora e parar as dificuldades. Prossiga seu caminho cheio de fé e coragem. Levante sua cabeça e sempre olhe para frente. Você é um guerreiro, pense positivamente. Pois são vários os problemas que vêm em nossa vida. Se você não procurar, não vai achar a saída. Palavras positivas, repleta de esperança. É a força do esforço que acredita sempre alcança. Não deixe o medo de errar impedir que você jogue. Vai, meu irmão, lute, se esforce. Quando quiser desistir, irmão, para pra pensar. Lembra da luta que foi pra começar. Quando quiser desistir, irmão, para pra pensar. Lembra da luta que foi pra começar. Quando quiser desistir, irmão, para pra pensar. Lembra da luta que foi pra começar. Não importa o que aconteça, você não pode recuar. A guerra começou agora e você já quer parar. Lembra do começo, de como foi difícil. Cê estava confuso, à beira do precipício. E quanto tempo demorou pra você perceber? Chega de ficar parado, agora eu tenho que correr. A vitória não é do covarde, é daquele que luta. Junta seus pedaços, irmão, e vem pra labuta. Se hoje não deu certo, corre que você fez. Amanhã é outro dia, vai e tente outra vez. Se você não entendeu, nunca pare de lutar. O coração não bate, irmão, se você parar. Continue tentando, não é pra desistir. Bata nessa porta, um dia ela vai se abrir. Só lutando com certeza teremos a vitória. A luta não é amanhã, guerreiro, a luta é agora. Pensa bem, meu irmão, no que cê vai fazer. E passa o pano no refrão que Deus manda pra você. Quando quiser desistir, meu filho, para pra pensar. Lembra da luta que foi pra começar. Quando quiser desistir, meu filho, para pra pensar. Lembra da luta que foi pra começar. Quando quiser desistir, meu filho, para pra pensar. Lembra da luta que foi pra começar. Não importa o que aconteça, cê não pode recuar. A guerra começou agora e você já quer parar. Como foi difícil chegar até aqui, mas cheguei. Lutas que venci, problemas que superei. Vontade de desistir, muitas vezes sim. Mas eu não sou covarde, eu jogo o jogo até o fim. Na vida, irmão, você tem que escolher. Ou você vence o mundo, ou o mundo vence você. Tem que ter fé, esperança, que tudo vai mudar. E acreditar em Jesus que essa luta vai passar. Fé para lutar, fé para vencer. Fé para plantar e fé para colher. Dar, para depois receber. Crer, para se ver. Costa Norte tá chegando, rap pentecostal. Colar com os irmãos, pode crer, fundamental. Passando sempre uma ideia consciente. Atitude no proceder aí, colar com a gente. E quando quiser desistir, irmão, para pra pensar. Lembra da luta que foi pra começar. Quando quiser desistir, irmão, para pra pensar. Lembra da luta que foi pra começar. Quando quiser desistir, irmão, para pra pensar. Lembra da luta que foi pra começar. Não importa o que aconteça, cê não pode recuar. A guerra começou agora e você já quer parar.